trazidos do passado, trincando no presente, com ideias do futuro e malandragem de antigamente. Se quiser provar, chega mais pra cá, receba desde já, revolução molecular. Sonzeira é pancada, veja nosso lance, pois esses pretos aqui fizeram história de sangue. Reivindicação, justiça e valor, tribunal responsa, o pavio do colosso. Sistema nervoso, um chute na cara do sistema opressor. Está provado e comprovado que tribunal na área, muita treta, é tempo fechado. A nossa ideologia são princípios sagrados, capacidade, inteligência, rompendo as barreiras do tempo, sobreviventes astutos, agressivos e violentos, injetando no mundo a cultura do preto e todo o seu potencial. Segura a onda e tal, curto e grosso e feroz, salve o tribunal. Haha, mano, tamo chegando, é com vocês mesmo aí. Thank you.